Outro dia eu vinha pela rua, quase que eu morro de rir. Vi o Chico Lopes que passou por mim, ele chorava pra ser assim. É demais, é demais, como chora esse rapaz. Não conheço outro cara assim, pra chorar como ele faz. Outro dia eu vinha pela rua, quase que eu morro de rir. Vi o Chico Alves que passou por mim, ele chorava fazer assim. É demais, é demais, como chora esse oi fundo. Não conheço um oi fundo assim, pra chorar como ele faz. Eu vinha pela rua, quase que eu morro de rir. Vi o Chico Lopes que passou por mim, ele chorava fazer assim. É demais, é demais, como chora esse rapaz. Não conheço outro cara assim, pra chorar como ele faz. Eu vinha pela rua, quase que eu morro de rir. Vi o Chico Lopes que passou por mim, ele chorava, fazia assim. É demais, é demais, como chora esse sabu. Não conheço esse sabu assim, vai chorar como ele vai. Passou, foi direto, lascou-se.